meio estranho. Um clima esquisito, alguma coisa me diz. Não sei se devo invadir, nunca fui de recuar na hora H. Mas Deus do céu, que será? Algo no ar me avisa pra parar, caralho. Com os peitos lotados, pronto pra ação. Catador de mansão, louco por milhão. Era eu, ó, só me acionar. Eu tava lá, embocando, virando tudo de perna pro ar. Eu tinha vítima que não tremia quando na fita me via. De ferro na cinta e o demônio estampado na vista. Louco, anormal, distinto criminal, seco pra matar quem desacatasse o sinal. E foi assim, ó, mais de 100 só em São Paulo. Nasci pro 5-7, rico era o alvo. Odiou de uns tempos pra cá, não sei qual é que é. Uma pá de bico sujo na campana de migué. Que é isso? Tô afim de parar com tudo. Se pra mudar de rumo, conhecer outros mundos. Porque cê tá no crime, cê tá ciente, sabe que dinheiro de fita vale só a metade. É uma cara quando embaça pra comprar os polícia, outra merreca pra trincar com advogado e família dos comparsas. Quando vão em cana é sempre assim, cê rouba pra caralho e acaba sem nada no fim. Mano, eu sou assim, um ladrão supersticioso. Tem muita gente, hein? Olha só esse moio, tá tudo estranho. Algo no ar me diz, é hora de invadir. Aí, aí, todo mundo deitado no chão, isso aqui é um assalto e ninguém tá de brincadeira. Aí, parceiro, Senado louco, pânico total, ação. Quatro bandido, quatro PC, com todo ladrão. Vai, quer as joias, tia, não demora, vai. Se quiser voltar pra casa, vê se colabora. Meu Deus, dinheiro no cofre e algumas obras de arte. Tudo fácil, mó dente, na pioiagem ganhei no momento. Tava tudo tenso, um dos mano deu a ordem. As mulheres pro banheiro, os homens com a mão pra trás, deitados de cara no chão. Respiração dos granfino a milhão. Tá com medo de morrer, rico filha da puta. Com uma nave destravada no meio da nuca. Eu no início de um leilão, quem diria? Quadros, dólares, joias, só faltou uma ilha. Que se foda, dessa vez vai ser bom. Viajar no Réveillon, passear de limousine e Lincoln. Como eu citei, foi fácil demais. Sem vítima, um plano pra lá de eficaz. O intrujão arrematou as joias, quadros, nome de glamour. Michelangelo, Picasso, sei lá, pra mim não importa. Só quero minha cota e mais nada. Tô ciente, é só pintura clássica. Nós no apartamento, os cases de alumínio, whisky, arma e dinheiro pra ser repartido. O clima tá estranho, o ar esquisito. Com olhar fixo, um dos mano me medindo. Contaram a bagaça e dividiram em três. Foi aí que na sequência, louco, perguntei. Não era em quatro combinado, pera aí, tá tudo errado. Isso aí é mamia, atitude de safado. O crime é podre, os três olharam pra mim com as mãos na arma, não sei ter como reagir. Naquela hora, infelizmente, eu entendi que a minha história terminava ali.